Gaúcha não produz fatos, acontecimentos, crises políticas ou econômicas. Mas a Gaúcha é responsável, sim, por transmitir à sua audiência todas as versões e informações que impactam a sua vida. Nossa rotina é essa: informar e contribuir para que você tenha opinião. Gaúcha, a fonte da informação. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, agora 12:01. Força Nacional aumenta efetivo no Ceará. Criminosos promovem ataques pelo sexto dia seguido. Defesa de Lula pede nulidade do processo do sítio de Atibaia por parcialidade de Sérgio Moro. Manifestação de moradores na BR-116 em Esteio é encerrada e via é liberada. Tempo instável na capital gaúcha, temperatura agora nos 26 graus. Há chances de queda de granizo, ventos fortes, principalmente nas regiões das Missões, no litoral sul, na Campanha e parte do noroeste. Nesta terça, podem acontecer temporais a qualquer momento em todo o Rio Grande do Sul. As temperaturas seguem em elevação. Para cuidar de você, a gente voa Unier. Acesse unier.com.br e conheça os nossos serviços. Trânsito. A BR-116 em Esteio, no quilômetro 257, foi liberada. Houve negociação entre a Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal e moradores. Um caminhão da RGE está no local para restabelecer a energia elétrica. Mais cedo, o grupo protestou por conta da falta de luz e queimou pneus na via. Agora, em gaúchazh.com. Pelo menos 124 mil clientes seguem sem energia elétrica no estado. São 64 mil clientes sem luz na área de concessão da RGE e outros 60 mil na região da CE. Na região da RGE, as regiões Fronteira Oeste, Central, Noroeste, Norte, Vale do Rio Pardo, Vale dos Sinos, Metropolitana e Vale do Caí estão entre as mais afetadas. Na área de concessão da CE, os problemas estão concentrados principalmente em pontos de Porto Alegre, Viamão e Alvorada na região metropolitana. Em Porto Alegre, a falta de luz também causa falta d'água em alguns bairros como Restinga, parte da Lomba do Pinheiro, Pitinga, Vila Nova, Aberta dos Morros e Parque Lavoura. Da redação de Gaúcha ZH, Anderson Aires. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região publicou o edital para a substituição do juiz Sérgio Moro como titular da 13ª Vara Federal de Curitiba. O concurso vai definir quem ficará responsável pelos processos da Operação Lava Jato. A ocupação do cargo é por antiguidade. O juiz federal mais antigo da 4ª Região, que manifestar interesse, será o titular da vara. As manifestações devem ser encaminhadas pelos magistrados entre 11 e 21 deste mês. Até a definição, a juíza substituta, Gabriela Hart, conduz as ações. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat a uma hora. Da redação de Gaúcha ZH, Noelle Escur. Esporte e Companhia. Parceria Posto Ipiranga. Rafael Gomes. 12:04, Esporte e Companhia no ar na Rádio Gaúcha, agora de volta ao vivo. Rafael Collin em férias e nesse período de Natal, Ano Novo, a gente teve alguns programas gravados, mas a partir de agora aqui, ó, é tudo ao vivo. Vamos lá, porque até às 3 da manhã tem o futebol da Gaúcha, tem dupla Grenal e sempre com a parceria de Posto Ipiranga. Abastece aí o aplicativo da Ipiranga que dá desconto no combustível. E como é